¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Hola, bienvenido. ¿Cómo está? Para empezar este proceso de relajamiento, por favor, coloque-se en una posición confortable. Descruce los brazos y las piernas y empiece a relajarse. Cierre los ojos, escuche mi voz y el sonido de fondo. Preste atención a mi voz e imagine que el sonido proviene del centro de su cabeza, en un punto entre sus dos oídos. Continúe prestando atención a mi voz y al sonido e imagine que el sonido y mi voz forman parte de usted. Este relajamiento tiene como finalidad proporcionarle las condiciones para que pueda vivir más en sintonía con usted mismo y el mundo que le rodea. Este proceso también le enseñará a equilibrar su energía y a planear un futuro más próspero. Le mostrará cómo usted tiene la capacidad de tranquilizarse y relajarse. También utilizará su imaginación para crear experiencias, estar en su lugar favorito y organizar sus actividades diarias. Durante este proceso, si tiene necesidad de abrir los ojos, usted puede hacerlo y será capaz de resolver lo que haga faltar resolver. Ahora, por favor, concentre su atención en su respiración. Respire inspirando por la nariz y expirando por la boca. Respire profunda y rítmicamente. Usted nota que respirando de este modo se siente más relajado y su energía, tanto física como mental, se está equilibrando. Ahora, por favor, respire siguiendo mis indicaciones. Inspire lentamente. 1, 2, 3, 4. Retenga. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenga. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenga. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenga. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Continúe respirando rítmicamente, sintiendo como su cuerpo se relaja cada vez más. Eso es, bien relajado. Ahora, por favor, concéntrese en el pulgar del pie derecho, talón del pie derecho, pierna derecha, rodilla derecha, muslo derecho, cadera derecha. Eso es. El pulgar del pie izquierdo, talón del pie izquierdo, pierna izquierda, rodilla izquierda, muslo izquierdo, cadera izquierda. Eso es. Órganos genitales. Pared abdominal. Cavidad abdominal. hígado, estómago, riñones, páncreas, intestino delgado, intestino grueso. Isso é. Diafragma. Parede torácica. Cavidade torácica. Pulmão direito. Pulmão esquerdo. Coração. Aorta. Cuello. Ombro direito. Braço direito. Codo direito. Antebraço direito. Mano direito. Isso é. Ombro esquerdo, braço esquerdo, codo esquerdo, antebraço esquerdo, mano esquerda. Isso. Frente, coronilha, ojo direito, ojo esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo, lábio superior, lábio inferior, língua, cielo de la boca. Muy bien. Sienta lo relajado que está. Todas suas preocupações e ansiedades han desaparecido. Se sente em sintonia com você mesmo. Agora imagine que está em um edifício de 7 pisos. Você se encontra no 7º piso. Está pintado de color violeta, com o número 7 pintado em color blanco. Agora, entre no ascensor e aprieta o botão do primeiro piso. O ascensor empieza a bajar. O 6º piso está pintado de color índigo. O número 6 está pintado em violeta. Isso é. O 5º piso está pintado de azul e o número 5 está pintado em color índigo. O 4º piso está pintado de verde e o número 4 está pintado em azul. Isso é. O 3º piso está pintado de amarelo e o número 3 está pintado em verde. Isso é. O 2º piso está pintado em naranja. O número 12 está pintado em amarelo. Isso. O 1º piso está pintado em rojo. E o número 1 está pintado em naranja. Isso. Agora você sai do ascensor, sente seu corpo e mente aún mais relajado. Seu corpo está totalmente relajado. Sua mente empieza a pensar e imaginar um lugar que seja seu favorito, um lugar que você conhece ou que creia em sua mente. Imagine-se você em este lugar. Veja o que viu, escute o que ouviu e sinta o que sentiu quando estuvo ali. Sinta-se como se você estivesse ali agora. Minha voz volverá dentro de pouco, pero você tendrá a sensação de que ha estado relajado durante horas. Relaje-se. Muy bien. Continue ouvindo minha voz e o sonido de fundo, respirando profunda e ritmicamente. Você nota que ao relaxar-se, seu corpo se sente mais sano e lleno de vitalidade. Você agora terá a possibilidade de criar seu futuro de forma que deseje Imagine o que quiera que suceda durante as próximas 24 horas. Imagine que as pessoas respondem positivamente a sua presença. Se vê e se sente com mais autoconfiança e optimismo, com mais amor pela vida. Planeie agora todos os acontecimentos positivos que lhe sucederão durante as próximas 24 horas. Agora, agora, e minha voz volverá em breve. Continue ouvindo a minha voz e o sonido de fundo. Você está satisfeito com você mesmo. Agora que você está seguindo uma estratégia para melhorar sua vida, você é consciente que as coisas estão melhorando. Sua autoconfiança melhora dia a dia. Sente que está em sintonia com o mundo e sua energia aumenta cada vez mais. Sabe que o uso diário desta relaxação lhe trará grandes benefícios personais e profissionais. Você está satisfeito com os desafios que a vida lhe apresenta. São oportunidades para seu crescimento. Agora correrá o ascensor de volta hacia o sétimo piso. O segundo piso é naranja com o número 12 em amarelo. O terceiro piso é amarelo, com o número 3 em verde. Isso é. O quarto piso é verde, com o número 4 em azul. Isso é. O quinto piso é azul, com o número 5 em índigo. O sexto piso é índigo, com o número 6 em violeta. Isso é. O piso sétimo é violeta, com o número 7 em branco. Isso, isso. Agora salga do ascensor sentindo-se bem, sentindo-se muito bem. Empieza a abrir os olhos, vá abrindo os olhos e sentindo-se tranquilo, relaxado, em sintonia. Olhos abertos, tranquilo, relaxado. Hablo com você de novo amanhã. Hasta mañana. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.